Por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo 121, decimal 9. Tenha um bom dia. 121-9, quando liberar o 888? 115, Fox. O Extra November, apenas para informação, temos um tráfego agora na sua posição de 12 horas, está a meia dúzia de milhas no deslocamento contrário. Está agora em descida para 4 mil pés, motivo da restrição ainda em 2.500 do Extra November. Gente do tráfego, Extra November. Faz 4 linhas, pessoal. Seu solo foi os 2.000, bom dia, agradeço a colaboração, Yankee Oscar. American 92, clear to take off. The wind is 130 degrees with 8 knots. QNH 1015. Clear to take off, runway 10, American 980. Torre 118.6, bom pouso. 118.6. Controle, bom dia, voo 982, em descida 150, sem dar informação, Mike. 1982, acena a identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 060. Identificou na descida Mari, descendo ao 060, voo 982. Vai nada, o controle, o 3304 da Tampa, transferindo centro. Agora com centro, 1288, alternado no 260, bom voo, TAM 3304. 288-260, muito obrigado, seu Salvador, boa semana para vocês aí. Igualmente. Altímetro no 0 no 5, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10. O American 90 airborne 29, call now departure control 119.35. Have a nice flight and a good day, sir. 119.35 for American 980, good day. Gente, Golo 982, desvio na proa 050. Gente, 982. O Eco Zulu November, suba inicialmente a 3.500 pés, temos tráfego. Tráfego do senhor. 3.500 pés, Eco Zulu November. A proa de linha da outra, 285. Agora com Recife, 2.085, alternado no 2545, bom voo. 2.085, 2.545, bom dia. Gente, corredor forte, reporte Interlagos, o Índia November Alpha. Reportará Interlagos, Índia November Alpha. Pode descer o Papa Fox. 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, livre LS, Delta Papa Fox. 2 mil pés, reportará ILS Fox. Yes, American 980. Radio contact on departure, climb for level 390, book departure. I'd like to request flight level 350 for a final and the book of departure for American 980. Roger, American 980, stand by. Standing by, American 980. Pode esperar, 1500, 589. Gol no 888, Juliette, 03. 03, Juliette, 03, gol no 888. 93603. 5602, tu na bandida. Solo, TAM 3602. 129, ok? O TRIP 5221 tá livre de decolagem da 10, vento é 120 graus com 8 nós. Livre decolagem, TRIP 5221. 11 milhas na sua posição de 11 horas. Libre atenção 045, Eco Zulu November. Confere aguardando o 065, Eco Zulu November. autorizado para o Eco November 0.5, correto, senhor? Afirmativo, aguardando 065 Eco November. Ok, sim. American 980. American 982, go ahead. Clear flight level 350 and fly direct to Aracaju. Up to flight level 350 and directly to Aracaju for American 980, thank you. O 1982 tem condições de voar Duna da presente? Afirmativo, manda Duna com 982. Gente, ainda mantendo descida para 060. 1935, muito obrigado, bom trabalho. Fox. Torre 1186, bom pouso. 186, Fox. Controle do Salvador, Índia November Alpha, ingressou em Interlagos. Gente, na prova da rotatória, aguardando transferência de comunicações. Externo, baixar travado. O Papa Romeo Delta, Papa Foxtrot, está livre pouso na 10, o vento é 130 graus com 8 nós, o altímetro no 015, qual estacionamento, parte 3? Livre pouso, prossegue para o pátio militar, Fox. Gente, já livre pouso 130 com 8 nós. Gole. 200 na Gole. Ecos 1 November, livre atenção 065. Livre atenção 065, Ecos 1 November. Gol no 982, desça para 3 mil pés, ajusta no 005. 3 mil pés, no 005, gol 982. Gol Salvador, Ecos 1 November. Prossiga. Vai bater o 045, senhora. Sim, está cruzando agora 4.900 pés na descida e mantém 4.500. Eu vou iniciar a descida e nivelar no 045. Gente, 045 autorizado, Ecos Lu November, o estimado confere ainda 1.255. Afirmativo, Ecos Lu November. Sente. Planet Zero com Recife 12685 or 12545. 12685 and backup 12545 for American 980, okay. Salvador, Ocean Air 63, ano 1, por gentileza, autorização 360 Guarulhos. 45 na curta, a linha mantém a 10. Ativo contato na curta vista, pode manter no 90, 82, 89. Transponder 5025. Autorizar 360, Dael, Leda, Biderv, pela rota do plano, decolando 10, primeira curva direita. 1935, controle, 5025, transponder, 6319. Beleza. Liberal, torre 1186. Copiou 6319? Copiou, vai chamar para o táxi, 6319. Confirmando, chama para o push. Vai chamar para o push. Barra o meu Lima. Autorizado Sierra November Mike Echo, decola da 17, Toa Norte. Controle 11935, transponder 0140. Ponto 2, 2 mil pés, ajuste no 015, livre LS, a ponte estabilizada. 2 mil pés, 1015, livre LS, a ponte estabilizada, 92. Delta, Papa Foxtrot, seu solo foi os 37, frequência livre a estacionar aí no pátio militar, bom dia. Bom dia, frequência livre. O Web 5811, livre decolagem da 10, o vento é 130 graus com 9 nós, que nega 1015. Bem, livre decolagem 10, 5811. 500 pés, decolagem 17, quebrou a norte. Controle 11935, transponder 0140. Torre Salvador, Índia 90 Alfa, na rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, é, mantém espera sobre a rotatória. Vai manter espera sobre a rotatória, Índia November Alpha. Estacionamento, chama para o táxi decolagem, o Papa Romeu Lima, que nega 1015. November Alpha pode aproximar até a terceira milha da final do ano 7 em espera com curvas à esquerda, ok? Sobre a terceira milha da ano 7. Aproximar até a terceira milha e parar a espera com curva à esquerda em November Alpha. Web 5811 decolou de Salvador aos 39, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia. Índia November Alpha, tem condição de agilizar para pousar na 17? Afirmo, Índia November Alpha, condição de agilizar. Ok, agilize na medida do possível, está livre aproximar para a cabeceira no 7, aguardando liberação para pouso. Livre aproximação, aguardando autorização para pouso, Índia November Alpha. Obrigado. Olha, WebJet 5811. WebJet 5811, contato radar, suba para o 360, saída da EL. Confirme, 360, central livre. Autorizado, confere com o pago pela torre, WebJet 5811. Confere, 360, autorizaria da EL da presente. Autorizado, Web 589. 89. 7, o vento é 110 graus com 9 nós, que é NHB 15. Livre pouso, vento de 117 com 9 nós, Índia November Alpha. Trip 5211. Sua escuta, prossiga. O senhor vai ter condições de cumprir as restrições de gole? Vamos chegar sim, vai dar certo. Gente, é porque na carta o senhor teria que atingir 110 até 15 milhas de Salvador, senão teria que manter 4 mil até 25, confirme. Gente, é uma centena, 15 milhas. Estamos atingindo uma centena agora por 15 milhas. Gol 1982 externo, baixar travado. O Gol 1982, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. Mandando pista livre, Gol 1982. Ok, senhora. Controle de Salvador, Romeu November, bom dia, com a informação, Mike. Papá Romeu November, na proa de Mari, desça para o 0620 e reduza para 2509. Já com 250 na proa de Mário, descendo para o 060, tá vendo? 8 ou 9? O trip 5221 suba para o 200. Ciente, 200, trip 5221, apenas confirmando, senhor, pelas nossas cartas, aqui é uma centena, 15 milhas. Confirme o gol que chamou o controle. Controle, o LZ 589. O Papatango é contra o November. Então, livre pouso na 10, o vento é 120 graus com uma dezena de nós, QNH-1015, informa um helicóptero na perna à esquerda do pouso, ok? Afastante do campo, comprou o Nordeste. Positivo, pouso autorizado na 10, gol 1982. Triplo Papá Romeu Lima, decolou aos 42, controle em 1935, bom voo e até a próxima. Obrigado, senhor, até a volta, Papá Romeu Lima. India November Alpha, seu solo foi aos 4-2, autorizado backtrack, reporte livrado na parte 4. Livre backtrack, reporte livrado na parte 4, India November Alpha. Rodão no 7 pro Nordeste, na sua escuta. Papá Romeu Lima, prossiga. Decolando da 17 para o Nordeste, segue na sua escuta, destino é Prado Forte. Sente, o Papá Romeu Lima confirma o chamado de pouso. Só um segundo para o chamado, mais 25 minutos. 25 minutos? Afirmo. Lima, reporte visual para pouso. Vai reportar, Lima. O 982 no solo aos 44, livrar à direita, o solo 121 decimal 9, bom dia. Livrar à direita 129, bom dia. Bom, 982. Bom dia, India November Alpha. 5414, chame na frequência 11935. 1905. Fui Juliette 0592. Suba. Quais são? O trip 5414 está agora em contato radar, passando através da posição coral. Na Pro de Mari, para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida, o trip 5414. Ok, o trip 5414 já está na quantidade de descida. Gente, desça até o 070, trip 5414. 0070, trip 5414. Chanel 6250, confirma para o que está mantendo. O Chanel 6250. Sente, no radar aparece com a prua 045, o Chanel 6250. Estava dizendo cabeça do cúmulo aqui. Sente, caso necessite de desvios, informe para o controle o Chanel 6250. Rapidinho aqui, obrigado. Gente, desça para 3 mil pés, a gente chama 015. Desceu, Benic. Tá, Romeu, Romeu, Romeu, November, desça para 050. 050, November. está cruzando 140-5221. Gente, confere aguardando transferência de comunicações da 5221. Trato. 5414, indecida para o 060. 5414-060. Derrubou 90 e reduza para 220 nós. 220 nós, 90. O Delta Manantia autorizado no UP, em cordão no 7, primeira curva direita no corredor Axé. Controle em 1-1935, transponder 5042. Gente, para o nome de táxi se chama Torre 1862. Aqui é com o Delta, bom dia, livre acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 012, perdão, no 015. Vou esperar o vídeo pra cima. 25. 5221, chame Recife, 1288, alternado no 260. 1288, alternado no 1260, muito obrigado, bom trabalho. Com voo. O Xané 6250, 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado. Motor estabilizado. Romeu November vai descer via para 3000 pés e ajuste 1015. Via 3000, November. Trip 5414, reautorizado 050. 0, primeira curva à direita, Nandael, Leda e Léo. Controle 1-1935, transponder 5020. November. Gente. O Bravo Índia chama para acionamento, está correto. Autorizado a acionar, chama táxi. Romeu, Romeu November, reduz até 1709, irá seguir tráfego do Oxalé, 8 milhas à sua frente. 1709, vai atingir 3.000, Romeu November. Gente, mantém a guarda descida, Romeu November. O Oxalé 6250 estabilizou? Estabilizado no localizador. Gente, complete final, torre 1286, tem um bom pouso? 1286. Papá Romeu Lima, reporte visão para pouso. O Papá Romeu Lima está livrando agora em milhas, falta 8 minutos para o pouso. Se autorizado, vai de frequência livre. Gente, ainda 16 milhas em Salvador, Romeu Lima. Pode ir passando externo, baixar a trava. Será no externo. Papá Romeu, Romeu, Romeu November, 2000 pés, o ajuste chama 095, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, Romeu November. 354114, reduza para 2009, irá seguir com o número 3 na aproximação. 2009, é isso? Afirmativo. 200. Taxi parte 1 no Índia e Alfa no ponto espera da 90 Torre, 1918 meia 2, 8 minha 2, 8 minha 5. Ok, Índia Alfa, ponto espera da 10, 10, 10, 10, 10, 6250, tá livre pouso na 10, cheque o trem, o vento é 130 graus, uma dezena de nós, QNH 1015. Livre pouso 1515. Delta, tá livre o táxi, chama para ingresso na 17. Sigo 414, desça para 3.000 pés, hoje chama 015. 3.000 pés com 1015. Prossiga. 130 graus com uma dezena de nós, Mike Eco Delta. Pode ser do 10 Torre, 1862, 8.02, 8.02, 5. Localizador com a pista vista, Romeu November. Romeu, Romeu November, completo final, torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Trip 5414, 2000, ajuste 1015, livre LS, reposta estabilizada. 2015, reposta será estabilizada. Bom dia, pousa na 10 ou na 17, confirma? 10. Ok, complete a aproximação, guarde pista dele para o pouso. Aguardando, obrigado. Puxa, 62.